Palmaré Pista Livre, número 1, está aproximadamente 1,5 mm. Obrigado. O 643 está suspeito, vai manter a presente pro limite ao localizador, descida até 3 mil pés. Gente, mantenha a presente pro até 3 mil pés, o limite é localizador, com 1643. No 714, 120 graus, 129, autorizado pouso, destino zero. De pouso, bom, no 714. O 643 para o localizador, curva à esquerda para o 145, desce 2 mil pés, reporta estabilizado. Esquerda para o 145, desce para 2 mil pés, reportará estabilizado, gol 1643. São Paulo, 4062, estabilizou no IEDF, então no zero. 4062, chama a torre no 8, decimal 95. 895, por favor, muito obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4062, trem baixado e travado, com bloqueio do Altermark. Azul 4062, 100 graus, 109, autorizado pouso, destino zero. Azul 4062, tente de tripouso, como zero. O 643 passando Duna, completa aproximação, chama a torre no 8.95. Passando Duna, torre 11895, voo no 643. Salvador, boa noite, voo no 643. No 643, boa noite, continua a aproximação. Porta 3 checado, número 2, número 1, está 2 milhas, capuzeiro. Está em cima, reportará mais próximo ao Dona 63. Estou em Dona 06? É 06, possível. Então, o gate 06, beleza? Dona 06, gate 03, cotejado, ok? Gol 97 no 4, mas tem posição antes da Juliette. Atento da Juliette, a 97 no 4. O gol no 606, tem custo de fazer o 180 ou solicita de apoio para a nova posição? Temos condição, gol no 606. Ok, acionamento na posição e aguardando para o push P, boa noite 05. Aguarda o push P, boa noite 05. Alfa, Silo, Ponte 13, Azul 4062. O Gol 9794, atenta a companhia que vai taxar para o 03, seguindo o mesmo, portão 02, está autorizado. Da Costa. Atente, segue o trator da companhia até o 02, 9794. Gol 643, vento 1110 graus, 109, autorizado pouso, pista 0. Autorizado pouso, pista 10, Gol 1643. Salvador, 3152, ciente da Charlie. Tá pronto para copiar? Para Maceió 330, Aperuísco 58, até Aragua após DCT. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. Seu código transponder 5045 e corrigido, frequência da torre 118.95, o TAM 3152. Autorizado 330, 358, até Orago, foi direto. Mateu. Depois da 10, com a esquerda para o Caracaju, 10935, 5045, o transporte está na posição 08. Correto, infame, para puxa, acionamento 3152. Bora. Bruno 805, após a coordenação pessoal de solo, após o voo, pode estar um sério. Firmo, após o companheiro aí que vai estacionar no 02, à sua esquerda, pode iniciar o push em forma táxi. Faz o voo no 02, camarada, com a nossa. Antes da Juliette. Gente, taxa direita na Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1643. De 5897, boa noite, acione a identificação, voa direto zona 3000 pés, com 1013. Zona autorizada, zona direto para 3000, acione a voa de estação 805-130-138. Max, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 18-6, 12, é o gol no 805, boa noite. 18-95, senhor, ponto de espera da no zero, gol no 805. Isso aí, 18-95, queira me desculpar, 18-95. Boa noite, 805. Ingresso Juliette, portão 04. Referência de voz, autorizado para 3891. Com referência privada, já. Voadora, boa noite. Boa noite, cara. Pode estar no canal. No 805, além da cola, pistão 0,120 graus, 089. Precisa de colagem 1-0, bom, no 805. Perfil Pouca subindo a 370, tem. Previsual, está 3891. 389 não completa, é final do procedimento, chama a torre no 1895. 1895, afirmativo. Afirmativo. Salvador, bom dia, Santa 3891, passou sendo baixado agora. 3891, boa noite, 1-0 graus, 1-09, autorizado pouso, custo 0. 1-0, 8-9-6, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari. Desce até 3 mil pés, ajuste padrão. Mari, desce até 3 mil pés, com o padrão do 8-9-6. 352 autorizado, reporte táxi. Sola 04, direita, Garcia Alfa, reporta antes da Juliette. O 3891 vai manter a posição antes da Juliette, posição prevista no zero. Somente mantenha antes da Juliette, o 3891. No 805, chama Recife, no 2545. 2545. Duas horas de Aracaju, qual é o problema? 116. 116 a bordo, sente. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1895, TAM 3152, são da noite. E Alfa, 195, bom trabalho. Boa noite. 1896-10-2000 pés, está ali em GLS, reporta estabilizado. 3000, autorizado VS, reportará estabilizado, voo 996. Oi, Salvador, boa noite, 597, 2300, pra cima, pra cima. Bom dia, confirmando três casos. Ainda tá em cima, já. Quem é a ficha tá livre, é porta, trem, checado, os coisas, não sei. Ok, baixando até agora, 597. QIV 100 graus 109, autorizado pouso, pista no 0, 5897. QIV 100 na 10, 5897.